Decimal 6, aciona 5423, tanto 537. Brasília 360, peso Luno 7, decola 10 direita, gole Orfito 1935, 186, torre 5423, transponde 3567. 3567. São 3567 correto, chama pronto para o pushback seu nome. Chamará. Paulo Salvador, muito boa. Nave de Gol 1077, está sem informação Tango, autorização Galeão, 360. 360 Galeão será coordenada, guarde corte Gol 1077. Aguardando, Gol 1077. Consumo 3175. Autorizado pouso, pista, correção. Aguarde eixo da 1028 livre. Ok, aguardando pista livre, o TAN 3190. TAN 8002, solo no 6, chame solo 219. 209, grato. Ingresso via Índia, gate 03. Índia para o 03, igual na 6, 12. Autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 129. Livre pouso, pista 10, TAN 3190. Brava que sei, Foxtrot, autorizado final da 17, reporte 2 milhas de cabeceira 17. Autorizado, reporte lá nas 2 milhas de cabeceira 17, Brava que sei, Foxtrot. Guardião 03, no solo, aos 18, livre, backtrack, taxamento pela pista, porte de vento. Sem motivos, creio, também creio que sim, mas alguma coisa tá acontecendo aqui que a gente não sabe. Por que motivo isso está acontecendo? A gente está procurando o plano em todos os lugares, em lista de RPL, no sistema CCAM, e não tem, ninguém tem esse plano. Ok, nós temos aqui um número de referência que serve para vocês, isso ou não? Infelizmente, não. E aí, como é que a gente faz isso aqui? Dá pra sair, fazer uma nova autorização, ou ter alguma solução imediata, ou como é que fica? A gente já entrou em contato com o CGNA e eles vão achar uma solução. Ok, gente, nós estamos na sua escuta, estamos prontos para o pushback acionamento, posição 07. Assim que vocês tiverem uma solução aí, nós estamos na escuta. Gente. Está pronto para o táxi com 184 a bordo, 184, 3 horas e 50, alternativa é com fins. 1925, táxi livre via Índia, Alfa, próximo ponto de espera da pista 10, chega a torre 18, decimal 6, ajuste 1007, uma boa noite. Ok, Índia, Alfa, ponto de espera, chama a torre 186, gol, 925, boa noite. Fala, Xanana, 6321, para puxa acionamento, remoto no 3. 2, Juliette. Plano 612. São 8002, ingresso via Juliette para o gate 11. Gate 11. 8002. Considere 8002, é para manter a posição antes da Juliette. Tem tráfego realizando pushback no gate 10. Ok, parou. Fala, Chanel 6321, puxa acionamento. Chanel 6321, aguarde para pushback. Aguarda. Oi, Salvador, o gol no 925, ponte espera da 10. Gol 1 no 925. Isso. Gol no 925, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 090 graus, 109. Autorizado alinhar e decolar, 10, 925 da Gol. Na escuta do Solo? Na sua escuta, senhora, prossiga. Agora nós já descobrimos o que houve. O plano realmente não é repetitivo, tá? E o despacho da companhia já procurou a ES aqui de Salvador para apresentação do plano. Ah, maravilha, então. Estaria autorizado, então, um pushback? Negativo, a gente tem que aguardar agora todo o processo, quando será enviado via sistema até o centro, e assim que aparecer a primeira modificação aqui, a gente sabe que o centro já recebeu, e aí a gente pega a autorização. Tá ok então, toma a sua escuta. Solo, tá 3217, tá com 147 a bordo, 3 horas e 30, Altena Guarulhos para o táxi. São 3217, táxi livre via Pátio 1, Índia e Alfa. Próximo ao ponto de espera da pista 10, chamamento 1 no 8, decimal 6, ajuste no 007, uma boa noite. Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 18, 6, com 1007 no ajuste. Obrigado, boa noite, 3217. 1007, o ajuste confirmando. 1007 confirmado, 3217. Solo os 22. Livre, backtrack, taxamento para a pista, né? Reporte livrado. Livre, backtrack, resposta livre, para a que você processa. O Solo 2 já possui autorização para o 1077 da rua? Sim, Matinho, vai ter um minuto para conta. Decolado aos 23, chama o controle 119.35. 935. Salvador 6720. 6720, prossiga. Você poderia coordenar 340 para o galeão? Afirmativo, aguarde 4 minutos. Sol 8002, ingresso, via Juliette, gate 1-1. Gate 1-1, 8-1-2. Funcionário 6321 vai coordenar com a equipe de Sol, após passagem de tráfego da TAM e retaguarda, o tráfego vai ingressar no gate 11, no gate 1-1. Após passagem de tráfego da TAM, o Chanel inicia, chama o táxi. Ok, coordenando com a equipe de Sol, após a passagem do TAM por gate 1-1, inicia, chamar para o táxi, Chanel 6321. Antes da Juliette, observando o tráfego da companhia, os tráfegos estão 3190. 3190, ingressa via Índia, gate 02. Índia, gate 02, está 3190. E Salvador, boa noite, está 3217, mas espera da 10 pronto. Tá 3217, mantém ponto de espera. Lateral, 3217. Cardeal 50, na escuta, só 2. 070 está no gate 1 para pushback, acionamento e após em coordenação, autorização de tráfego. Sim, ativo, já vamos pagar a conta, aguarde um minutinho. Cardeão 50 na escuta. 77, pronto, copy? Sim, senhora. 1077 para o Galeão, nível 360 autorizado, GPZ 14. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, transição Bless. Controle Salvador 119.35, torno 18.6, aciona 5165, gol 1077. Autorizado, Galeão, nível 360, conforme o plano, GPZ 14. Decolada 10, curva direita no perfil da saída da EL, transição Bless. 11935 ao controle, 1186 a torre, 565 ao transponder igual no 077. Como 077 correto, chama o ponto para pushback somente. Já estamos. Autorizado no 01, guardando somente registrar segunda TAM, parqueando no gate 02. Após o parqueamento do mesmo, inicia chama táxi, gol no 077. Após o parqueamento do colega Detão, gol no 077, autorizado por pushback, acionamento. Fabjet 3720, pronto para a quarta? Positivo. Fabjet 3720, para o Galeão, nível 340, autorizado, via peso 1 a 4. Decola da pista 1 a 0, primeira curva à direita, saída gole, transição Ofito. Controle Salvador 19.35, torno 186, aciona 5433, Fabjet 3720. 340 pela Azul 14, decola da 10, curva à direita, saída agora, transição Ofito, 19.35, controle de saída, 18.6 torre, 5433 é o transponder, Webjet 6720. Webjet 6720, chama pronto para o pushback acionamento. Passará a porta para o pushback acionamento, 8, Webjet 6720. Salvador, TAM 3567, no 06, pushback acionamento. No 06, autorizado, chama táxi, TAM 3567. Ele chama táxi, 3567. Salvador, 5415, aguarde o corpo aliás, qual nível solicita? 130. 120, pronto para qual? 3415? Afirmativo. 3415 para Ilhéus, autorizado nível 120, via Golf 677, decola da pista 10, primeira curva direita na saída da El, transição Coral, controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 0271, 3415. 5415, chama pronto para o pushback acionamento. É só confirmar se 6720, a saída é gole, correndo, que chega da El 10, não? A saída da El, antes 1 ou 4, saída da El, transição Bless. A senhora pagou para mim, agora eu fito. Algum engano, então. Copiar novamente o objeto 6720? Poderia confirmar para 6720? Pronto para a nova cópia? Pronto para a nova cópia. Objeto 6720 para o Galeão, nível 340 autorizado, via peso 1-4, decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Bless. Controle Salvador 119.35, torno 186, aciona 5433, objeto 6720. Então vamos lá, 340 pela peso 1-4, da El, transição Bless. Decoda 1-0, curva direita, controle de 7935, torre 186, meia dúzia, 5433 é o transponder, objeto 6720. Objeto 6720 correto, chame para o pushback acionamento. 6321 para o táxi com 85 a bordo, Goiânia alternado, 3 horas e 38. Atenta a torre, sinalização de pistola, ok? Tá ótimo, Cardeal 50. Vai aguardar tráfego da TAM, o 06 agora realizando pushback inicial táxi. Segue o TAM como número 2 e no ponto de espera a torre 108.6, né? 321. Ok, seguindo o Airbus da TAM, puxando no 06 ali, no ponto de espera 1186, né? 6321. TAM 3217, autorizado a decolar, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Decolagem no 0, TAM 3217. TAM 50 na perna do vento. Cardeal 50. Autorizado, base, reporte, base, trem, pouso, baixar, trabalho. Atenção, zero. Confirma intenções, senhor, vai pra pouso agora? Toque a remédio, 50, pra mais um procedimento visual. Procedimento visual. The ground, go 1856. Go 1856, stand by it's a curse to Recife. Information Nicholas Tango, QNH 1007. Stand by, 1856. TAM 3175, pronto para a cópia? Pronto, cópia, 3175. São 3175 para Guarulhos, nível 360 autorizado, via turística 58. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, na saída Gole, transição Gonza. Controle Salvador 119.35, torre 118.6, aciona 5445, TAM 3175. Autorizado, 360, São Paulo, Guarulhos, Uperisque 58, decola da 1-0, primeira curva à direita, na Gole Gonza. 119.35, controle 118.6, torre 5445, transponder o TAM 3175. Está pronto o pushback, acionamento, posição 07. 3175, aguarde para push acionamento. Voo 1077, está pronto para o táxi, com 120 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando primário Campinas. Charlie travado. E aí, Índia Alfa, próximo ao ponto de espera da pista 1-0, chega a turma 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-07, uma boa noite. Poderia confirmar se saiu sobre o modulado? Índia Alfa, táxi até o ponto de espera, no ponto de espera turma 1-8-6, ajuste 1-0-07. Índia Alfa, no ponto de espera chama a torre 118-6, é o gol 1-0-07, está com 1-7. Para o táxi, TAM 3567, temos 157 a bordo, alternando com o Finch com 3 horas e 38. TAM 3567, táxi livre via Juliette Alfa, número 2, um ponto de espera. Yes. Observando o tráfego da Gol à esquerda, agora iniciando o táxi. No ponto de espera, Juliette 118, decimal 6, ajuste 1007, uma boa noite. Juliette Alfa, como 2, e ponto de espera 2863567, boa. Tá na final, controle baixado e travado. Centralizando, toque emitido, 190 graus, 119. Carioca 50. 1-0-0-7 ajustado. Aguardando a cópia, gol 1-7-6-4. Passando Duna, agora com a torre 1-8-6, Força Aérea 2-2-8-1. Chama a torre 2-8-6, ou 2-2-8-1, boa noite. Muito boa noite, gol 1-0-7-7, está no ponto, espera pronto. Gol 1-0-7-7, mantém ponto de espera. Vai manter, gol 1-0-7-7. Torre Salvador, muito boa noite, Força Aérea 2-2-8-1. Tá na final, tem baixado e travado. Tá a 2 milhas do externo. Força Aérea 2281, reporte 3 milhas de cabeceira 1-0. Reportar 2281. Gol 1-0-7-7, autorizado Leão manter pista 1-0. Autorizado Leão manter o gol 1-0-7-7. Força Aérea, correção cardial 5-0, tocou RMT aos 3-3. Curve à esquerda, reporte através norte da torre. Sente cardial. Autorizada a colar pista 1-0, vento 0-9-0, graus 1-0-9. Tá, fica alinhada, autorizada a decolar o jogo 1-0-7-7. Aguarda, mantém a posição Webjet 6720, número 2. Tá, on the ground, go 1-8-5-6, back push back, start up, position mais. Red copy. Red copy. 1856, clear to receive track level 390 via upper whisk 58 and departure runway 10 after departure left turn and Puka departure Alpha Charlie Juliet transition and squawk 5427 and control departure frequency 119.35. clear for level 390 to Recife via upper Recife 58. So after takeoff, runway 10, Pouca, departure Aracaju, transition 5427, call code 41935, approach control. Okay, after the park, left turn for 18856 and we're back correct, but we're setting 101007 and clear to start up and push, report you ready for taxi. Please start up and push, report to taxi. 1856. Taxi 2 aguardo. 119, pista opera em total extensão, autorizado pouso, pista 90. Livre pouso, Força Aérea 2281. Torre UTAN 3567. UTAN 3567, até ponto de espera da 10. Tá pronto, a gente não deu a nave na costa, 3567. UTAN 3567, pós pouso, aeronave, na curta final autorizado, além manter, 010. Ali mantém a posição da aeronave 3567. Gol 10077, decolado 35, chama o controle 119-35. 31935, até volta, obrigado. Guardião 02, autorizado aproximação direta, reporte 3 milhas de cabeceira 17. Faltará 3 milhas de cabeceira 17, Guardião 02. Ao contato radar. Guardião 02, desce inicialmente a 500 pés. Vamos ver, estamos a 510 AGL. Sem ser perigo, 17610, aproximando direto para o Pátio Grécia, 02. Sultan 3175, POB de 151 com 4 horas e 14 de autonomia, alternando Galeão. 3175, táxi via Juliette, Alfa e Bravo, ponte espera 118-62, torre, ajuste 1007, bom voo, boa noite. Juliette, Alfa, Bravo, 118-61007, boa noite, obrigado. Aguardar, mas quem escuta? Esquerda, reporte, plano pista. Centro estacionado e frequência, sabe 2281. O cardeal está na perna do vento. Cardeal 50, mantém a perna do vento, 1.500 pés. Eu só dou o Guardião 02, 3 milhas para o Pátio do Graé. Guardião 02, autorizado aproximação direta, Pátio do Graé. Vento 090 graus, 109, reporte no solo controlado. Vento do vento, reportará no solo controlado, Guardião 02. Sete, assim que alinhado, autorizado a colar. Vento 090 graus, 109. Nave vai iniciar, 3567. Ready for taxi, go 1856, 114 aboard, alternative to Salvador, 3 hours and 15 minutes in duty. Okay, go 1856, taxi via Juliet, Alpha and Bravo, and the hold your point, contact the tower 118.60, altimeter side 1007, have a good trip. Juliet, Alpha and Bravo, hold short to 118.60, good night. Web 6720, coordenando o grupo do solo após a passagem retaguarda do Boeing da Gol. Está autorizado o seu pushback sinalmente em táxi. Após o Gol, vamos iniciar, 6720. 321, me escuta? Prossiga. Oceanair 321, autorizado a Lima até pista 0. A Lima tem, Oceanair 321. 3567, decolado 240, chama controle 119.35. 1935, 3567. Cardeal 50, desça para 1.000 pés, mantenha pé no vento, aguarde para girar a base. Vicente, Cardeal 50. Nagoya 360, 3567. 241, livre frequência. Torre Salvador, boa noite, 3175 da TAM, ponto de espera da 10, tá pronto. 3175, manter ponto de espera na 10. Sim, a gente vai manter. Controle Salvador, boa noite, voo 396, centro de informação, tango. Voo 396, boa noite, senhor identificação, desce ao nível 050, chegada mais. Descendo 050 na área, voo 396. 0 graus, 1-2 nós. Decolagem, 3-2-1. Centro Recife, 1-2-8-8, 1-2-6-4. 1-2-6-8, 1-2-8-4, gol 1-0-7-7. Confirmando as frequências 1-2-8-8, secundária 1-2-6-4, bom voo, gol 1-0-7-7. Sim, senhora, 1-2-8-8, 1-2-6-4, gol 0-7-7. Obrigado, até. Salvador 3567, pode voar, Goalha, presente? Autorizado. Goalha 3567. Na saída Gole, transição ao fito, transponder 5450 e a frequência do controle 119.35. 360 Brasília, a Perzulu 97, vai decolar da pista 10, a curva é fugindo à direita, Gole ao fito, 5450, 1935 no controle após, do gol 1764. Ótimo, pronto, chamar acionamento, o ajuste é no 007, gol no 764. 1-0-0-7, vai chamar pronto, gol no 764. 6720 para o táxi, com 142 a bordo, vamos alternando com autonomia de 4 horas e 40 minutos. Gente, o Web 6720, táxi via Juliette, Alfa Bravo, ponto espera 118.62, a torre ajuste é no 007, toma um voo, boa noite. Juliette, Alfa Bravo, 2-118.6, e autorizado, pushback, chame táxi. Táxi, trip 54 no 5 é corrigindo a sua saída. É, decolando a 10 com curva direita, após decolagem vai ser apenas a saída coral, ok? Saída coral com curva direita. Apenas coral, certo. Cardeal 50 no solo aos 4-4, autorizado backtrack e táxi via pista, agilizando o seu reporte de vento. Ok, vai fazer o backtrack e vai livrar, Cardeal 50. Já está livrado. 7, acionar livre frequência, Carioca Zero.